E na cama não tem sentimento. Em um momento eu passei a me entregar bem mais que você. A minha parte eu fiz, você nem quis saber. Eu vou sentir saudade, prefiro esquecer. Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender. Sei que vai fazer falta. Let's go.